assim, estando com ela e pensando em ti. Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o teu nome. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. É Aviões do Forró, volume 3. Simbora, aviões! Assim, estando com ela e pensando em ti. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, amando. Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com outro e nos amando. Que tontos, que loucos, aviões do forró.